Ninguém em casa, nenhum lugar pra ir. O livre-arbítrio é o audaz do ser humano. Eu nunca quis ser ninguém importante, mas consegui menos que isso, ainda é desapontador. Elas não querem mais me ouvir. Não tem mais gente pra me ajudar. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Eu lembro que antigamente. Eu lembro que antigamente não era tão difícil ser ouvido. Não consigo lembrar o que eu fiz de errado. E com quem mais eu posso conversar? Eu só queria desabafar toda noite antes de dormir. O escuro me lembra que no fim.